te doeu em meu coração de não te ter ao meu lado. Ah, que solidão, cada dia que passa lembro de você, daqueles nossos momentos de amor, pode crer. Então fiz essa canção com todo amor que eu sinto em meu coração. Queria que estivesse ao meu lado pra você ser minha e eu teu namorado. Mas o destino nos separou. Você foi embora e me deixou com essa dor no meu peito que machucou. Cada vez que eu lembro do nosso amor, fico pensando por que você me deixou. Nosso amor não pode morrer. Deixei de estar em meu lençol e em cima dele o seu bebidol que me faz lembrar de você. Cada vez que eu vejo não consigo esquecer os nossos momentos de amor. Eu era uma abelha, você uma flor, nosso amor nunca terminará. Sei que um dia você voltará pra enfeitar a minha vida e o meu coração. Sempre te amarei, você é minha paixão. Nosso amor não pode morrer.